hoje domingo, domingão, 12, né? 12 de abril do ano de 2026. E por aqui começando mais um programa, mais uma edição do Encontro com o Rei. A partir de agora, no comando de Tony Oliveira, Salvale Roberto Carlos, até 11 horas, as melhores músicas com o nosso rei Roberto Carlos e o programa Encontro com o Rei, que está apenas começando nesta manhã gostosa de domingão, domingão gostoso, 12 de abril de 2026. E você participa do programa, o nosso zap está no ar, 8999-398914, para você participar comigo até 11 horas. O nosso zap está no ar, 8999-398914, começa agora o nosso Encontro com o Rei. Já 9 horas... 9 e 10. São momentos que eu não me esqueci. Vamos começando então o nosso programa sem muita delonga. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Começa agora o Encontro com o Rei, alô cidade, alô Brasil, bom dia. Muito bom dia, obrigado assim sempre pelo o carinho, né? Essa audiência maravilhosa, espetacular. Muito bom dia. Olá, então, começando o nosso programa. Deixa de conversa, Tony. Começa logo, vai pra cima. 9 e 10 ainda. Pra começar, só vou gostar de quem gosta de mim. Bom dia pra você. Obrigado pelo carinho, audiência, sintonia, companhia. De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. Eu também, sabe? Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. É fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim.

essa tristeza tenha fim. Aí apenas o comecinho, nosso programa de hoje, tá aí no comecinho do programa. Você... Abrindo o nosso programa de hoje, você deixou alguém a esperar, ainda tivemos também Sorrindo Pra Mim, só vou gostar de quem gosta de mim. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um. Apenas o comecinho, nosso programa de hoje. Alô Cidade, alô Brasil, bom dia, bom dia. Vamos juntinhos até 11 horas com o nosso programa, só vale Roberto. E afastar. A pedido é só Roberto até 11 da matina. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência de hoje sempre. Fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar. Vamos nessa, minha cidade, minha gente querida, povo lindo de Deus. 9:19. Horas certas, Zenimóveis. E o programa tem o apoio cultural de Prefeitura Municipal de Fronteiras. Administração Construindo Novo Tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Também do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras. Secretário de Cultura e Turismo do município. Também de provedor Giganete Telecom e Zenimóveis. Meu amigo, tu viu que tá ali? Quem, mulher? É o descontão que tu queria. Oh, tu é doido, gostei. Fim de semana estourado. Roupeiro 8 Portas, demóbile por R$ 799 ou 12 vezes de R$ 79,90. Cuida! É Fryer 5 litros Mondial por R$ 399 ou 12 vezes de R$ 39,90. Tá estourado! Para de dar só uma olhadinha, aproveita, viu? Eu vou aproveitar, mulher. Show. Zeni, o melhor está aqui. Atenção, fronteiras e região! O maior sucesso está de volta! A promoção recorde de vendas voltou! Super 10, imbatível! Super Central Frios! É o dia de explodir os preços! Terça-feira, dia 14 de abril! É o dia mais aguardado da cidade, então prepare-se! Ele está de volta! Super 10, imbatível! No Super Central Frios! É nesta semana! O maior show de ofertas do mês! A maior seleção de produtos! Os menores preços da cidade! Vai ser imperdível! Vai ficar pra história! E abril, o preço vai cair. Super 10 imbatível no Super Central Frios. Prepare-se, ele está de volta. Se perder, já era. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. AC Móveis, a nossa loja. Renove sua casa com móveis de qualidade e estilo. Visite nossa loja hoje mesmo. Móveis modernos e funcionais para todos os cômodos da sua casa. Transforme sua sala de estar em um ambiente sofisticado com os nossos móveis exclusivos. Deixe sua cozinha mais prática e bonita com os nossos móveis. Móveis de qualidade e duráveis para você desfrutar por muitos anos. AC Móveis, a nossa loja fronteirense como você. As melhores opções de pagamentos sem juros. Avenida 7 de Setembro, Centro, Fronteiras, Piauí, próximo ao Banco do Brasil. AC Móveis, a nossa loja fronteirense como você. Organização Antônio Clementino e família. Essa luz é claro que é Jesus. Atenção, fronteiras e região! O maior sucesso está de volta! A promoção recorde de vendas voltou! Super 10, imbatível!

Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sou. Vamos nessa, minha cidade, minha gente querida. Bom dia, bom dia, bom dia, fronteiras. Bom dia, Brasil. Bom dia pra você que se liga aqui. Você está na Fronteiras FM. Eu sou Tony Oliveira, te faço companhia até 11 horas com o nosso programa, nosso Encontro com o Rei. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui. É hora de horóscopo do dia no programa. As nossas primeiras previsões astrológicas aqui no programa. Então vamos aqui com o nosso horóscopo. Você, e as emoções se repetir. Então muito bom dia aqui para você do signo de Áries. Ali, ariano, desacelere e curta o lado mágico da vida. Alô, bom dia para você de Touro, taurino. O domingo trará uma visão de futuro e também surpresas gostosas. Alô, geminiano, para você de Gêmeos, o dia pedirá cuidados corporais e também de bem-estar. Bom dia, Câncer, para você de Câncer, o domingo canceriano, o domingo será especial para ampliar amizades, curtir a família e também somar forças com pessoas queridas. Bom dia para você de Leão. Leonino, para você do signo de Leão, carinho, animação não faltarão nesse domingo, que trará oportunidades inesperadas e também visão de futuro. E bom dia para você do signo de Virgem. Virginiano, aproveite o domingo para ampliar o diálogo com alguém especial e também decidir mudanças mais seguras. E agora, nesse momento no programa, vou parabenizando os aniversariantes e missas de hoje, em nome da nossa querida paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Muito bem, parabenizando aqui os aniversariantes e missas de hoje. Parabéns hoje que vão aqui para... Histórias que eu contei. Parabenizando Francisca de Oliveira Leite. Alô, também parabéns para Cícero Viriato Pereira. Parabenizando também Maria, a Maria Bernardina Almeida. Parabéns também para Alessandra de Carvalho Araújo Gomes. Alô, parabéns também para Francisco de Assis de Souza. Muita gente hoje. Parabenizando também Maria Adalgísia Batista de Souza, Luísa Soares da Silva, Felipe Aquiles de Alencar Alves Marques. O importante é que emoções eu vivi. Eita, minha gente querida, bom dia. Hortifruti Guatuense. No Hortifruti tem frutas, verduras e legumes de qualidade. Tudo sempre novinho no Hortifruti. O Hortifruti recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira. Hortifruti Guatuense tem também a parte de mercadinho. Fica localizado ali, Avenida José Aquiles de Souza, centro, no coração da minha cidade. Organização do meu amigo popular galego e sua equipe. Hortifruti Guatuense. Qualidade que dá gosto, mais sabor, mais saúde para sua família, mais sabor, mais saúde para sua mesa. Hortifruti Guatuense, qualidade, qualidade que dá gosto. Ali na Avenida José Aquiles de Souza, bem no coração da minha cidade, organização do meu amigo popular, popular galego. Alô galego, bom dia, toda a sua equipe. As Semóveis, a nossa loja. Na Semóveis você compra, vai mobiliar sua casa, vai trocar mobília, vai inovar tudo. Faça sua visita a Semóveis. Na Semóveis você compra móveis eletros de qualidade, são móveis duráveis para você desfrutar por muitos e muitos anos. Lá na Semóveis, móveis eletros com os melhores preços, as melhores opções de pagamento. Lá você escolhe como quer pagar. E zero de juro, nada de juro. A Semóveis é daqui, é de fronteiras, é da nossa terra, é da nossa gente. Lá você tem sempre um bom atendimento, organização do meu amigo Antônio Clementino e família. Na Semóveis você tem a garantia de estar levando para casa produtos de qualidade, móveis e eletros, para você desfrutar por muitos e muitos e muitos anos. As melhores opções de pagamento. Ah, eu quero pagar assim. Assim. Não, eu quero assim. E o que você escolhe como quer pagar. Lá você faz qualquer negócio. A Semóveis não tem juros. Opções de pagamentos incomparáveis, inigualáveis. Lá você tem sempre aquele precinho todo especial. Aquele atendimento VIP. A Semóveis, a nossa loja, fica ali na Avenida 7 de Setembro, próximo ao Banco do Brasil. Organização de Pedrinho, Antônio Clementino e família. Eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções. Aí falando na Semóveis, aí você tem aquela preocupação. Eita, trazer a prestação, lá vem juro. Tem não, tem juro não. Pode atrasar, tem juro não. Agora, tem que pagar, lógico, né? As Semóveis, a nossa loja. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Eu ganhei, saudades eu senti partindo. A participação do ouvinte no programa. Deixa eu trazer a participação do ouvinte. Alô, alô, bom dia. Quem participa comigo? Vamos aqui ao ouvinte no ar. Bom dia, Tony. Aqui é a Terezinha do bairro Acampamento. Uhum. Eu gostaria de pedir uma música. Nunca mais lhe deixarei. Nunca mais lhe deixarei. A toda a minha família, a você, especialmente a meu filho, no Mato Grosso do Sul. Muito bem, Terezinha. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Terezinha, lá no acampamento. Tem mais participações? Tem. Tem sim. Bom dia, meu amigo Tony Oliveira. Bom dia, meu querido. Bom dia, Tony Oliveira. Estamos aqui ligados no programa, aqui em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. E gostaria de pedir a música Rotina, né? Um ótimo programa. Grande abraço dos gaúchos, tchê. Um abraço também aos gaúchos, nossos irmãos gaúchos aí em Dom Pedrito. Meu amigo Laí e família, todos os gaúchos lá da cidade de Dom Pedrito. Enfim, todo o Rio Grande do Sul, tchê. Obrigado, meu amigo Laí, lá em Dom Pedrito, né? Lá no Rio Grande do Sul. Ele não perde um programa, né? Estava aqui observando. Antes de iniciar o programa, ele já estava participando. Já tinha mensagem dele. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu querido, aí no Rio Grande do Sul. Mais participações ao meu amigo Laí, lá em Dom Pedrito. Bom dia, Antônio. Aqui é o Antônio Borges. E aí, Santo Amaro? Eu quero curtir o Calambeque. Ih, rapaz. Um beijo para todos os ouvintes. Bom dia. Pronto, bom dia. O Calambeque, meu. Calambeque, bip, bip. Assim, é? Vamos lá, então, seu Antônio Borges. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. As emoções se repetiram em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Bom, nessa minha cidade, minha gente querida, bom dia. Aí vamos de sucesso no programa, né? É. Até 11 horas eu estou aqui, só vale Roberto. E trazendo agora... Trazendo agora no programa, chegando, Nunca Mais Te Deixarei. Bom dia! 9h53. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Deixarei, nunca mais te deixarei. Nunca mais esquecerei os dias que sofri. Quantas noites eu chorei, chorei por ti. Nunca mais te deixarei, nunca mais te deixarei. Nunca mais, serviu-me como lição a vez que te abandonei. Ninguém sabe o que sofri, nem sabe o que passei. Oh, oh, ninguém sabe o que sofri, ninguém sabe o que chorei, ninguém sabe o que passei, até que voltei. Oh, oh, oh.

ambiente maior e climatizado. Na rua Ângelo Souza Pereira, número 154, Centro. Aceitamos todos os cartões, crédito e débito. Fazemos entrega a domicílio. Telefone 99971-0081. 99986-4906. Estamos funcionando todos os dias, das 7 da manhã às 22 horas. Organização Marcela Karen. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. É isso aí, cidade. Muito bom dia. Vamos com as últimas previsões astrológicas no programa. As últimas. E as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas. Últimas previsões astrológicas. Bom dia aqui para você do signo de Libra. Alô, Libra. Relacionamentos ganham destaque, mas que pedem mais compreensão e também diálogo. Alô, alô, bom dia, Escorpião. Para você de Escorpião, dia ideal para refletir antes de agir. É, evite decisões precipitadas. Eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar. Bom dia para você de Sagitário, Sagitariano. A energia favorece aqueles momentos de tranquilidade e conexão com o que te faz bem. Capricórnio, organização emocional será importante. Evite carregar mais do que pode. Alô, Aquário, bom dia para você de Aquário. Boas energias que podem surgir em momentos de descanso. É, dê também aquele espaço para a criatividade. Alô, Peixes, bom dia, pisciano. O dia favorece equilíbrio interior. Aproveite para se conectar com suas emoções. Parabenizando mais uma vez aniversário. Parabenizando aqui também os... Boca pura. Alô, bom dia, parabéns aqui, parabenizando os aniversariantes de hoje. De aniversário, em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns aqui para de aniversário hoje, completando mais um aninho de vida. Muita gente hoje, né? Parabéns para Francisca de Oliveira Leite, Cícero Viriato Pereira, Maria Bernardina Almeida, Alessandra de Carvalho Araújo Gomes, Francisco de Assis Souza. Parabéns também para Maria Dalzija Batista de Souza, ainda Luísa Soares da Silva. Parabenizando também Felipe Aquiles de Alencar Alves Marques. Olha nessa minha cidade, minha gente querida. Patrícia Bike Peças. Na Patrícia Bike Peças, tem acessórios, tem pneus, câmaras de ar para a sua bike. Tudo que a sua bike precisa está na Patrícia Bike Peças. A mecânica é dele, o doutor das bicicletas, Abel Patrícia. Fica localizado ali na Avenida 7 de Setembro. Ali vizinha, Farmácia Bom Preço, Patrício Bike Peças. Na Avenida 7 de Setembro, vizinho ali a Farmácia Bom Preço. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Motopeça Joel Ribeiro. Na Motopeça Joel Ribeiro tem qualidade e garantia. Rua Cesário Alves de Souza, quadra 1, casa 7, bairro Coab, Fronteiras Piauí. Organização Joel Ribeiro, representante autorizado das motos Aveloz em Fronteiras. Motopeça Joel Ribeiro, qualidade e garantia. Coab, lá na Coab, quadra 1, casa 7. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei, histórias aqui, que eu contei aqui. Tá, tá, tá. Amigos eu ganhei. Vamos nessa, minha cidade, minha gente querida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ei, povo lindo de Deus, aquele abraço pra você. Tudo de bom, obrigado sempre por esse carinho, uma audiência maravilhosa. Muito obrigado mesmo, hein? Obrigado de coração. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Muito bem, até 11 horas a pedida é São Roberto. Aqui até 11 horas o seu programa Encontro com o Rei. Show de música. Até 11 horas só vale Roberto e o programa Encontro com o Rei. Você participa 8999-3989-14. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. É isso aí, minha cidade, minha gente querida. Bom dia, bom dia. E povo lindo de Deus, obrigado pelo carinho, pela audiência. Muito bem, até 11 horas a pedida é São Roberto. Aqui até 11 horas o seu programa é Encontro com o Rei. Show de música. Até 11 horas só vale Roberto e o programa é Encontro com o Rei. Você participa 8999-3989-14. Vamos nessa, é isso aí, é, até 11 horas aqui é São Roberto, não vale outra música não, só vale a pedida Roberto. E o programa Encontro com o Rei tem um apoio cultural todo especial de Zen Imóveis, provedor Giganet e Telecom, melhor para você. Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo o novo TEP, prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Também do vice-prefeito, secretário de Cultura e Turismo do município de Fronteiras, o doutor Norberto. E povo lindo de Deus, já em Fronteiras agora, 10 horas e 22 minutos, 10 e 22 da cidade já. Obrigado pelo carinho, audiência maravilhosa. Eita, povo lindo de Deus, obrigado, minha gente, por esse carinho maravilhoso. Eita, coisa boa. E o programa Encontro com o Rei tem um apoio cultural todo especial de Zen Imóveis, provedor Giganet e Telecom, melhor para você. É isso aí, vamos nessa então, minha cidade. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eita!

Organização Benjamin e Neuza. Panificadora Mestre Chico, a pioneira da cidade. Nenê Construções, o baratheiro da sua construção. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro em Nenê Construções. Temos uma linha completa de pisos, material elétrico, hidráulico, cimento Mizu, com o melhor preço da cidade de Fronteiras, Piauí. Argamassa, portas, janelas, madeiras em geral, telhas, tijolos de 6 e 8 furos. Temos também bloco vermelho de primeira qualidade, da fundação até a caixa d'água, tudo em material de construção com os melhores preços da cidade. Você encontra em Nenê Construções. Estamos localizados à rua Abílio Alves de Souza, saída para Caldeirão Grande do Piauí. Organização Nenê de Chico do Celso. Nenê Construções. Atenção, fronteiras e região! O maior sucesso está de volta! A promoção recorde de vendas voltou! Super 10, imbatível! Super Central Frios. É o dia de explodir os preços. Terça-feira, dia 14 de abril. É o dia mais aguardado da cidade, então prepare-se. Ele está de volta. Super 10, imbatível. No Super Central Frios. É nesta semana. O maior show de ofertas do mês. A maior seleção de produtos. Os menores preços da cidade. Vai ser imperdível. Vai ficar pra história. E abril, o preço vai cair. Super 10 imbatível no Super Central Frios. Prepare-se, ele está de volta. Se perder, já era. Alô, minha cidade, minha gente querida, bom dia Fronteiras, bom dia Brasil, bom dia para você que se liga aqui na Fronteiras FM, com o Radinho ligado, você também no Radiosnet, no TikTok. Alô, minha galerinha do TikTok, bom dia para vocês, tudo de bom, Deus abençoe a todos vocês aí no TikTok. Eu estou ao vivo também no TikTok aí, no meu canal aí no TikTok. Bom dia! Vamos nessa com o nosso programa, nosso encontro com o rei hoje, lógico. Hoje vamos até 11 horas somente, né? Até 11 horas com o nosso programa, nosso encontro com o rei. Abraçando a todos carinhosamente, onde você estiver, com o radinho ligado, como já frisei também, através aí do TikTok, em qualquer parte do Brasil, do mundo. Deixa eu mostrar para vocês aí do TikTok, um pouco aqui da nossa emissora. Aqui sou eu, lógico, tudo bom? Aqui também mostrando aqui, ó, nosso estúdio de programação, tá aí, ó. A nossa mesa de som, nossos equipamentos, né? Tem também uma garrafa de café aqui, que eu aprecio muito o cafezinho, né? Tá aqui, esse é o nosso estúdio de programação, Fronteiras FM, essa sua rádio de fronteiras, no meu Piauí, na minha Fronteiras, no meu Piauí, para todo o Brasil, o mundo, tá bom? Forte abraço a todos vocês, aí a galerinha do TikTok. Bom dia, bom dia! Epa, tô derrubando tudo aqui. Um abraço, minha gente querida, povo lindo de Deus, aquele abraço. Vamos juntinhos, a nossa Fronteiras FM, aqui o nosso programa Encontro com o Rei, Salvale Roberto, até 11 horas, eu estou aqui com vocês, e o programa Encontro com o Rei, abraçando a todos vocês, em qualquer parte aí, do Brasil, do mundo, através do TikTok. Nossos fronteirenses que residem em qualquer parte aí da federação, né? Podem acompanhar o programa aí através do TikTok, tá, através também do Radiosnet. Bom dia para vocês, nossos fronteirenses em qualquer parte do Brasil aí e do mundo. Obrigado a todos vocês, Deus abençoe, para matar um pouco a saudade, né? Da nossa fronteiras, nossas fronteirenses aí, qualquer parte do Brasil e do mundo aí acompanhando o programa. Aquele abraço! E povo lindo de Deus! Coisa boa, né? Saber aí os nossos fronteirenses espalhados por todo o Brasil. Muita gente aí, muitos fronteirenses. Quando você pensar no Brasil, tem fronteirenses, né? É isso aí. Um abraço a todos vocês. O meu carinho. Muito obrigado pelo rádio ligado, tá bom? Forte abraço. Vamos nessa, minha cidade, minha gente querida, povo lindo de Deus. Vamos nessa com o nosso programa, nosso encontro com o Rei que está no ar. Até 11 horas eu estou aqui no comando do programa. Vamos nessa então, agradecendo sempre o carinho, a audiência, a sintonia, a companhia. Vamos nessa então, vamos curtir música. E trazendo agora, Aceito o Seu Coração. Bom dia. Eu não pensava que você viesse pra ficar. Felicidade traz pra mim o que passou, não quero mais lembrar. Só quero ter você aqui. Em cada dia quero ver de novo renascer o amor que nunca mais senti. Aceito seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Você pode não acreditar, eu fiquei só, sem ter ninguém. Todo amor que eu guardei em mim, sempre será só seu, meu bem. Em cada dia quero de novo renascer o amor que nunca mais senti. A aceito seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Você pode não acreditar, eu fiquei só, sem ter ninguém. Todo amor que eu guardei em mim sempre será só seu, meu bem. Em cada dia quero ver de novo renascer o amor que nunca mais senti. Aceito seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Para ficar junto ao meu mais uma vez. Para ficar junto ao Quantas vezes te falei que esse amor é tudo pra nós dois. Eu te quero e sempre vou te amar, agora e depois. Quanto tempo eu não sei, não se mede em tempo uma paixão, mas eu sinto cada dia mais você no coração. Quantas coisas entre nós foram ditas quase sem falar. De repente um gesto e um olhar dizem te amo. E sem nada prometer, nos amamos sem querer saber se é paixão ou se é um grande amor. Existe em nós. Pode ser amor, pode ser paixão, pode ter até outra explicação. Só sei que quero ter você sempre a meu lado. Pode ser amor, pode ser paixão, mas seja qual for a explicação, meu bem, por que querer saber coisas do coração? Quantas coisas entre nós foram ditas quase sem falar. De repente um gesto e um olhar dizem te amo. E sem nada prometer, nos amamos sem querer saber se é paixão ou se é um grande amor. Tudo que existe em nós. Pode ser amor, pode ser paixão, pode ter até outra explicação. Só sei que quero ter você a meu lado. Pode ser amor, pode ser paixão, mas seja qual for a explicação, meu bem, por que querer saber coisas do coração? Pode ser amor, pode ser paixão, pode ter até outra explicação. Só sei que quero ter você.

tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É isso aí, minha cidade, minha gente querida. Que pena, mas chegamos ao término do nosso programa de hoje. O show já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais. É, gente, que pena. Mas chegamos ao término do nosso programa de hoje, nosso encontro com o rei desse domingão. Uma verdade que insistimos em não ver. Reta final do nosso programa, nosso encontro com o rei. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com êxito, com sucesso. Alguma coisa que não vemos, e nas palavras existe sempre alguma coisa sem dizer. Obrigado, fronteiras, obrigado, Brasil. Obrigado, povo lindo de Deus. Bom início de semana a todos vocês, a todos e a todas. A gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele quer, pois Ele é bom, maravilhoso, todo-poderoso, a todo momento, a todo instante. Aquele abraço para você. Obrigado, quero sempre contar com seu carinho, com a sua sintonia, com a sua companhia. Muito obrigado mesmo, de coração. Abençoada tarde e noite de domingo. Até o próximo domingo, das 9 às 11. Vou estar aqui com vocês, se Deus quiser. Não há mais nada, o nosso show já terminou. É a reta final do nosso programa. Valeu, cidade, valeu, fronteiras, valeu, Brasil. A última de hoje, Jesus Cristo, que Ele nos abençoe. Tchau, tchau. Amanhã, o nosso encontro marcado amanhã é com o programa Estação 87, a partir das 8:30 da manhã. Estação 87. E com a última de hoje, na sequência, olha, não muda de estação não, porque eu estou preparando aqui para vocês uma programação supimpa. Começa num adeus. Aqui preparando para vocês aquela programação, a melhor programação do rádio. Valeu, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai.